Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar aqui com essas questões do Louis Lavelle até quando chegar o curso em maio, de 6 a 11 de maio, que eu vou dar o curso aqui em Colonial Heights, fechando e resumindo. Então, o enfoque vai ser um pouco diferente, mas evidentemente eu vou aproveitar todo esse material que eu dei para vocês aqui também. Hoje nós temos aqui dois textos, e um é do livro O Erro de Narciso, do qual existe uma edição brasileira, mas eu não tenho essa edição ainda. Então eu fiz uma traduçãozinha aqui, só para uso aqui no curso. E é bom saber o seguinte, as obras do Lavelle se dividem, primeiro nas obras do sistema de metafísica, que são de Lettres, de Lacte, etc, etc. Depois uma série que ele chamou de obras morais, que são escritos mais, levemente mais populares, e depois uma série de crônicas sobre autores filosóficos que ele publicou no jornal Letão. Durante mais de 10 anos ele fazia uma coluna semanal ali sobre livros de filosofia e questões filosóficas da atualidade. E por fim existem algumas obras que são fragmentos, sobretudo de ordem confessional, como as Cadernetas de Guerra, e outros escritos que estão espalhados aí. Inclusive tem um que saiu pela primeira vez na revista Presença Filosófica no Brasil. Então, o mais fácil é, evidentemente, começar pelas obras que ele chamava obras morais, cujas implicações filosóficas mais profundas depois vocês podem pegar nas obras da série Dialética do Eterno Presente e A Presença Total. Porém, a facilidade aparente desses textos das obras morais é um pouco enganosa, porque tudo ali está subentendendo todo o sistema filosófico do Louis Lavelle. Ele serve de introdução, sem que você esqueça que a introdução sempre introduz alguma coisa, que tem sempre algo por trás daquilo. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é pegar um desses textos, bem curtinho, e mostrar algumas implicações que está por trás, quer dizer, o que o Lavelle está deixando subentendido no texto. Então, vou ler primeiro, até o fim, e depois volto e comento. Então, em face de outrem, a sinceridade é um esforço para abolir toda a diferença entre nosso ser real e nosso ser manifestado. Mas a verdadeira sinceridade é a sinceridade ante si mesmo. Ela consiste não propriamente em mostrar o que se é, mas em encontrá-lo. Ela exige que, para além de todos os planos superficiais da consciência, onde não fazemos senão experienciar estados, nós penetremos até aquela região misteriosa onde nascem aqueles desejos profundos e consentidos que dão a toda a nossa vida o seu ponto de ligação com o absoluto. Pois o olhar que dirigimos a nós mesmos produz em nós os melhores efeitos ou os piores, conforme o objeto para o qual se volta e conforme a intenção que o dirige. Ou ele não toma em consideração senão os nossos estados, para os quais ele mostra sempre demasiada complacência, ou então ele remonta à fonte deles e nos liberta da sua escravidão. O próprio da sinceridade é obrigar-me a ser eu mesmo, isto é, a tornar-me eu mesmo aquilo que sou. Ela é uma busca da minha própria essência, que começa a adulterar-se desde que empresto do exterior os motivos que me fazem agir. Pois essa essência não é jamais um objeto que eu contemple, mas uma obra que realizo, o chamado à ação de certas potências que estão em mim e que murcham tão logo cesso de exercê-las. A sinceridade é, portanto, um ato indivisível de entrada em si e de saída de si, uma busca que é já uma descoberta, um engajamento que já é ultrapassagem, uma espera que já é um apelo, uma abertura que já é um ato de fé ante uma revelação sempre latente e sempre prestes a surgir. Ele é o traço de união entre o que sou e o que quero ser. Ela é o traço de união entre o que sou e o que quero ser. Pode-se dizer que ela é uma virtude do coração e não da inteligência. Lá onde está o vosso coração, aí está o vosso verdadeiro tesouro. O que basta explicar porque a sinceridade traz sempre mais riqueza do que as mais resplandecentes mentiras. Esse texto está tão cheio de implicações para quem leu os outros textos do Lavelle, que isso aqui é um prodígio de compressão. Nós poderíamos dizer que, se não toda, mas pelo menos metade da filosofia do Lavelle está aqui comprimida. De maneira que, vamos dizer, ao leitor recém-chegado, ele não percebe. A coisa passa facilmente, o texto não tem nenhuma dificuldade intrínseca, né? Mas, na verdade, ele oculta muitas dificuldades. A primeira é o seguinte. Ele sugere que nós devemos penetrar até aquela região misteriosa onde nascem aqueles desejos profundos e consentidos. Então, a imagem normal que se tem do ser humano na nossa cultura entende-o como uma espécie animal que ocupa um certo lugar dentro da escala evolutiva, que ocupa um lugar dentro de um planeta, de um sistema solar, e que vive sob um conjunto de determinações físicas que fazem que ele tenha determinadas proporções, determinados órgãos, determinadas capacidades, etc., etc. A principal ocupação desta criatura é, evidentemente, a sua própria subsistência. Né? A comida e a procriação, evidentemente. Então, a subsistência do indivíduo e a subsistência da sua espécie. E dentre as muitas funções de que ele necessita para ele, para isso, existem certas funções que são ditas cerebrais ou subjetivas. Pensamento, imaginação, memória, etc., etc. E dentro desse vasto quadro, primeiro você tem o círculo das condições naturais, e dentro disso você tem as funções cerebrais. Então, dentro das funções cerebrais, você tem lá um subconjunto que se chama, emoções. Não é isso? Então, subentende-se que essa atividade subjetiva, ela nasce, evidentemente, do quadro das condições físicas, naturais, nas quais vive esta criatura. Então, essa é a imagem que se tem na nossa cultura, que é reproduzida, então, na mídia, nas escolas, etc., etc., etc. Porém, o fato é que esta não é, a imagem espontânea que cada pessoa tem de si mesma. Ninguém, quando se relaciona com outro ser humano, se relaciona com um membro de uma espécie animal que vive num quadro físico assim, assim, assim, assim, assim. Isso quer dizer que a vida subjetiva, que na referência cultural vigente, é vista como uma espécie de um pequeno subproduto, né, de dentro de um vasto conjunto de condições naturais, ela, na experiência direta, ela é o primeiro elemento que surge. Mas quando você se encontra com outro ser humano, você nunca vai reparar primeiro apenas na sua condição física. Tá certo? Quer dizer, todo e qualquer ato, todo e qualquer gesto, toda qualquer expressão do ser humano tem um significado para você. Então, é isso que aparece primeiro. Tá certo? Ora, para entender essa perspectiva do Leila Velho, nós temos que inverter a referência cultural vigente. Tá certo? E entender que a relação entre superfície e profundidade, tal como aparece na cultura, ela é inversa no campo da experiência real humana. Quer dizer, na imagem cultural, nós podemos acreditar que os nossos desejos e impulsos surgem de mecanismos, né, fisiológicos que estão condicionados, por sua vez, a um quadro físico circundante. Então, os instintos, os reflexos condicionados, etc., etc. Então, tudo isso é, por assim dizer, esta base física, ela se torna, nessa perspectiva, a causa, tá certo? Dos estados interiores, das emoções, etc., etc., etc. Então, quer dizer, as emoções seriam a superfície e os mecanismos fisiológicos seriam o fundo. Tá certo? Então, isso quer dizer que todo e qualquer estado interior humano, tudo o que se passa dentro da vida subjetiva poderia ser remetido, a um mecanismo físico que está subentendido ali. Então, isso quer dizer, do ponto de vista da referência cultural vigente, toda a subjetividade humana é apenas uma superfície da qual a realidade fisiológica é o fundo. Está entendendo? Quer dizer, você vai explicar os estados interiores por instintos ou por reflexo condicionado. Isso é o que se ensina em todas as escolas e é assim que as pessoas acreditam que seja. Porém, elas acreditam somente na hora que estão na escola. Porque na convivência real, humana, o que aparece em primeiro lugar é a vida subjetiva. Inclusive, esses dados da vida subjetiva são, de fato, a primeira coisa que você repara numa pessoa que você acaba de conhecer. Ela sempre tem uma expressão, ela sempre está desempenhando uma função, ela está comunicando alguma coisa pela sua própria, vamos dizer, pela sua própria postura física, pelo seu olhar, etc, etc. É isso que você repara em primeiro lugar e não o mecanismo psicofísico. Isso acontece porque esta concepção, por assim dizer, científica, entre aspas, do homem, ela não é extraída da experiência direta, mas ela é um recorte abstrativo feito da confluência de várias ciências que delimitam o seu campo de observação a este ponto, a estes aspectos, e criam, então, essa imagem para seu uso. Tá certo? Isso quer dizer que, na nossa cultura em geral, a relação entre superfície e profundidade é dada de uma maneira inteiramente artificial ou artificiosa, de modo que você busque explicações científico-naturais para condutas humanas e acredite que essa explicação é a profundidade, é a camada mais profunda, ao passo que tudo aquilo que se passa na sua subjetividade seria como que uma casca ilusória, um véu ilusório. Tá certo? Então, você vê, a facilidade com que as pessoas recorrem a explicações, genéticas ou neurofisiológicas para explicar condutas humanas, e o fazem, inclusive na vida cotidiana, apelam a essas explicações, revela que é mais fácil você lidar com essa referência cultural do que você lidar diretamente com a sua experiência subjetiva. As pessoas não têm instrumentos para lidar com a experiência subjetiva, então apelam, vamos dizer, a conceitos que são padronizados e que, como se aplica universalmente a todos os seres humanos, não se refere especificamente a este ou àquele. Então, Claude Lavelle diz, nós temos que buscar a raiz mais profunda dos nossos estados, temos que buscar aqueles desejos mais profundos e consentidos. Essa operação é inversa do que normalmente se faz. Quer dizer, nós não temos que buscar uma explicação genérica, científica, para aquilo que estamos fazendo. Não, nós temos que observar a experiência real tal como ela se apresenta realmente na nossa vida concreta. E essa operação é enormemente mais difícil e intelectualmente muito mais relevante do que qualquer explicação científica que você encontra em manuais de neurofisiologia, de genética, de psicologia, etc, etc, etc. Então, isso quer dizer que, na maior parte dos casos, o apelo a essas explicações científicas é uma fuga em relação à experiência real. Então, o indivíduo não é realmente capaz de se conhecer e de conhecer o outro, mas ele pode facilmente apelar a uma explicação científica que já vem pronta e que é genérica e serve para todos os seres humanos como se fosse um número de sapato igual para todos. Então, você vê aqui a penetração dessa influência científica na vida cotidiana cria entre os seres humanos uma rede de preconceito e prevenções terrível, porque você começa a explicar a conduta dos outros. Tá certo? Por tal ou qual elemento que você catou na imprensa científica, na mídia, e que lhe parece resolver o problema. Assim, então, determinadas condutas podem ser facilmente explicadas, vamos dizer, pela falta de uma substância, ou por um reflexo condicionado, ou por algo que você denomina trauma de infância, ou por qualquer outra explicação desse tipo. Nada disso corresponde a um conhecimento real, a um conhecimento por experiência. Tudo isso é apenas uma manipulação de conceitos prontos. Então, o que ele está sugerindo aqui é exatamente o contrário. Quer dizer, nós temos que nos aprofundar dentro da nossa experiência real. Agora, quando ele fala, ele diz que os desejos mais profundos são os desejos consentidos. Isso quer dizer que aquilo que mais caracteriza você é aquilo que você quer ser. Né? Ou seja, é uma imagem que você criou livremente, que você escolheu livremente, tá certo? E que, portanto, não reflete nem as influências genéticas, nem as influências culturais, tá certo? Nem em todas as predisposições corporais que você possa ter, mas uma escolha livre. Entendeu? Essa escolha livre é a única coisa que é realmente individualizada em você, porque nós contemos vários elementos que não são individuais, que vêm da nossa família, vêm da nossa genética, vêm do meio, vêm da linguagem, da língua que nós falamos, etc, etc, etc. Entendeu? Bom, tudo isso aí está em mim, mas eu não posso dizer que isso seja eu. Então, o que é eu, propriamente dito? Bom, é aquilo que eu livremente escolhi. Tá certo? Então, é aí que está, segundo ele, a parte mais profunda. E o resto? Bom, o resto são elementos que essa parte profunda encontra no seu caminho e dos quais ela vai tentar se utilizar como instrumentos para se realizar na vida exterior. Instrumentos que, por sua vez, são também obstáculos e dificuldades. Por exemplo, eu posso ter determinados planos, eu posso querer ser determinada pessoa, tá certo? Mas a minha predisposição genética vai em sentido contrário, tá certo? Ou a educação que eu recebi não é própria para aquilo, não me dá os elementos para aquilo, tá certo? Então, todo este material que nós encontramos e que está, por assim dizer, na concepção científica do ser humano, todos eles existem, eles estão presentes de algum modo, mas eles não são eu. E se eu procurar a minha explicação neles, eu estou invertendo a situação. Eu estou tentando me explicar pelo que é impessoal e genérico em mim, que não por aquilo que me é individual, que é particular e que me caracteriza como uma pessoa capaz de dizer a palavra eu. Né? Então, note bem que existe popularmente, por assim dizer, existe uma certa ojeriza à palavra eu. Né? Eu me lembro que certos autores, como totalmente diferentes, não tem nada a ver com outro, como René Guénon e o Graciliano Ramos, eram muito louvados porque jamais diziam a palavra eu. Tá certo? Eu digo, bom, isso pode parecer muito bonito, mas quando Moisés pergunta a Deus quem ele é, ele não responde, nós somos nós. Ele diz, eu sou aquele que sou. Tá certo? Então, quer dizer que a palavra eu é uma palavra divina, e o fato de nós podermos dizer a palavra eu, de nós estarmos totalmente personalizados, é o que nos caracteriza e que nos diferencia de todas as demais espécies animais. Essa diferença é imediatamente acessível a toda a experiência humana, porém, não existe uma ciência natural disto. Uma ciência natural não pode lidar com nenhum fenômeno concreto. Eu já expliquei isso em outras aulas. Né? Quer dizer, a ciência não lida jamais com realidade concreta. Porém, na vida real, nós estamos lidando o tempo todo com realidades concretas e nós mesmos somos uma realidade concreta para nós. Sendo que a realidade concreta, eu já expliquei como é aquilo que acontece com, vamos dizer, a conjunção, a confluência de todos os acidentes, as causas essenciais e os acidentes necessários para produzi-lo, formando um todo complexo que não tem como ser apreendido conceptualmente, mas que, na prática, você pega perfeitamente. Quer dizer, nós entendemos perfeitamente certas situações concretas que nós não conseguiríamos jamais explicar ou descrever. E a prova de que nós entendemos é que nós conseguimos reagir a elas. Por exemplo, quando uma pessoa te olha de determinada maneira e você imediatamente entende que ela está ou desconfiada ou triste com você, né? Se você disser, prove isso, fala, bom, você pode fazer todos os testes do mundo, você não vai conseguir provar isso. No entanto, você capta isso e isso corresponde à realidade da situação. Então, esse conhecimento imediato que nós temos de nós mesmos, ele é o verdadeiro ponto de partida para este autoconhecimento mais profundo. Claro que você pode usar também instrumentos que você captou das ciências naturais ou sociais, mas são apenas instrumentos, às vezes, são um vocabulário que você usa. Tá certo? Porém, a experiência concreta, ela que é a base de tudo. Né? Também ele está supondo aqui uma diferença entre uma essência e uma manifestação. Ou seja, existe uma realidade interior muito profunda, a que só você tem acesso, e existe a manifestação exterior. A manifestação exterior tem que se utilizar dos instrumentos que você encontra no mundo em volta e que você encontra em você mesmo, inclusive a sua própria disposição genética, a sua educação, etc. Esses são os instrumentos que você tem. E dentro disso existe, então, vamos dizer, um núcleo essencial, que é aquele de onde brota justamente a palavra eu, e no qual você se reconhece. Aqueles que fizeram o exercício do necrológio devem ter bastante claro aqui do que eu estou falando. Né? Aquilo que você quer ser, né? Você sabe que na nossa sociedade, se você perguntar quem você quer ser, as pessoas respondem com o nome de profissão. Ou seja, com uma generalidade sociológica. E daí você diz, bom, não foi isso que eu perguntei. Né? Eu perguntei quem você quer ser. Se você tentar explicar esse quem você quer ser em termos de qualidades, eu quero ser uma pessoa assim, assim, assim, assim, você vai ver que você também não consegue. O único jeito de você expressar isso é em forma narrativa, quer dizer, você vai inventar uma história. E essa será a sua história. E essa história não tem como ser conceptualizada, quer dizer, expressa em termos de qualidades estáticas. Os nomes das qualidades estáticas servirão para uma infinidade de outras pessoas e mesmo que você cruze essas várias qualidades estáticas, você não consegue chegar a se definir. Ao passo que a história imaginária, ela individualiza você perfeitamente. Quer dizer, eu sou o sujeito que fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais aquilo. Por isso que eu recomendo que voltem ao exercício do necrológio de tempos em tempos para aprofundá-lo, porque à medida que o tempo passa, você vai tentando realizar o que você queria. E na medida que você tenta realizar, o seu próprio projeto, a sua própria ideia, ela vai se modificando, ela vai se aprofundando, tá certo? Às vezes aprofundando criticamente, no sentido de ver que você, na verdade, se afastou daquilo, que você está sendo uma outra coisa. E a percepção dessa diferença é, evidentemente, muito importante para o próprio processo. Ora, isto que você quer ser é aquilo que te individualiza. É somente isto que te individualiza. No resto, as demais diferenças que existem entre você e as outras pessoas são todas expressas em linguagem genérica, em conceito genérico, ou seja, cruzamento de conceitos genéricos que vão tentando se aproximar de uma individualidade, mas nunca a pegam. Porém, este método, vamos dizer, da história ideal, ele já individualiza direto. Não é por comparação com outras pessoas e não é por progressiva individualização de conceitos genéricos que você está tentando se aprender. Não, você está expressando diretamente o que é, vamos dizer, o mais essencial e o mais diferenciador do seu eu. Então, isto leva a um problema dos mais sérios na filosofia, que é o problema de essência e existência. Porque se aquilo que eu sou enquanto indivíduo, né, só aparece para mim como uma potência, como uma virtualidade que talvez se realize, isso quer dizer que antes de eu me tornar essa essência, eu tenho que existir. E nesse sentido é que o Lavelle diz que a existência, no caso do ser humano, precede a essência. Quer dizer, primeiro você existe e depois você é alguma coisa. É evidente que isso só se aplica ao caso da individualidade humana. Quer dizer, o indivíduo encarado como espécie é o contrário. Ele tem que ter uma essência, tá certo? Até para ele poder existir. O simples fato de você saber que você é um ser humano e não um papagaio ou uma minhoca, já está declarando que a sua essência é coexistente com a sua existência, ou até a precede. Ou seja, antes mesmo de você existir, você já era um ser humano, tá certo? E não outra coisa. Quer dizer que a relação de essência e existência, ela se inverte conforme você encare no aspecto das espécies ou no aspecto da individualidade. Quando você está falando da definição das espécies, então é evidente, a essência precede a existência. Então nós sabemos, por exemplo, que todos os seres humanos que vierem a nascer pertencem à essência da espécie humana, ainda que eles não existam ainda. Então, nesse caso, você diz, a essência precede a existência. Mas, no caso da individualidade humana na sua existência concreta, para eu me tornar alguma coisa, ou seja, para eu poder ter uma essência, eu preciso existir antes. E aquilo que eu chamarei de essência individual é algo que só chega ao meu conhecimento como uma vaga potência, como uma vaga virtualidade que terá que ser atualizada ao longo do tempo. Ora, isso tem uma tremenda implicação. Quando eu digo que eu quero me conhecer, né, como que eu posso me conhecer por experiência se aquilo que eu sou não existe ainda? Quer dizer, como é que eu posso apreender a minha essência se ela só existe em mim como uma potência que cabe a mim realizar? Né? Portanto, este conhecer-se, segundo o Lavelle, já é um fazer-se. Então, é no ato de você reconhecer quais são essas virtualidades e você reconhecer que elas te impõem a obrigação de ser você mesmo, é a obrigação de realizar-se, este é o único autoconhecimento que existe e a única sinceridade que existe. Se pudesse existir uma sinceridade descritiva, ou seja, você é uma essência pronta, tá certo? Que pode ser conhecida por mera descrição, isso subentende que essa essência está pronta e ela pode ser contemplada. Mas nós acabamos de ver que não é assim. A essência só aparece como potência. Então ela não pode ser contemplada porque ela não é nada ainda. Ela está numa espécie de zona indistinta entre o ser e o não ser. Ela pode ser conhecida como possibilidade. Tá certo? Porém, aquilo que você pode ser já é você, eu digo, depende de você estar fazendo um esforço para realizá-la. Depende de você se identificar com ela, de você assumi-la e estar realizando. Se a potência simplesmente foi vagamente percebida e em seguida você mudou de assunto, então você não é realmente aquilo, aquilo é apenas uma possibilidade vaga. Então não é a sua essência, é uma essência possível que não se tornou a sua. Portanto, a sinceridade é um processo eminentemente dinâmico e criador de si mesmo. O sujeito se torna sincero na medida em que ele está verdadeiramente empenhado em realizar-se. E ele sabe o que ele está realizando. Então é por isso que ele diz que a sinceridade não consiste tanto em você mostrar isto ou aquilo, mas em você encontrar-se. Não é isso? Inclusive o processo do mostrar, quer dizer, aquilo que você revela aos outros, faz parte do seu processo de autorrealização e mantém com ele uma relação bastante complexa e ambígua. Ou seja, você não pode se mostrar igualzinho para todas as pessoas em todas as circunstâncias. Tá certo? Então, quer dizer, você, o seu processo de relacionamento, ele exige adaptações e ambiguidades. Tá certo? Isso quer dizer que se a sinceridade estivesse ali, ela seria a coisa mais problemática do universo. Então, por isso que ele diz que a sinceridade verdadeira só existe como sinceridade para si mesmo. E essa sinceridade para si mesmo não consiste em você perceber quem você é e você reconhecer, ah, eu sou assim, eu sou assado. Mas consiste em você assumir e estar tentando realizar essas potencialidades iniciais que o definem e que você escolheu livremente. A palavra livremente é de uma importância extraordinária, no caso, porque essa escolha ela não pode ser explicada por fatores antecedentes, seja de ordem natural, seja de ordem social. Se você der o conjunto das determinações naturais e sociais que definem a situação de uma pessoa, elas não bastam para definir essa escolha. Se você fizer a somatória total das determinações, dos determinismos que pesam sobre o indivíduo, eles não explicam essa escolha. Então essa escolha é um algo a mais, que não vem de nenhuma causa anterior, mas que revela que você é a causa. Ou seja, você não é apenas um elo de uma cadeia causal, mas você é o início de uma cadeia causal. É só esse ponto onde você é o início de uma cadeia causal que justifica que você use a palavra eu. E é só isso que é realmente você. Ou seja, a nossa única realidade é a realidade de uma escolha que nós fizemos e que só nos aparece inicialmente como pura virtualidade, como pura potência. E que ao longo do tempo vai se realizando, se esclarecendo e se modificando. Tá certo? E ele diz que são esses desejos o que marcam a nossa ligação com o absoluto. Por quê? Note bem, tudo aquilo que existe num determinado momento para nós e que chega a nós pelos sentidos, seja pelos sentidos externos, seja pelos sentidos internos, é apenas um estado de coisas. Tá certo? Não é certo dizer que nós apreendemos coisas, nós apreendemos estados de coisas. Ou seja, quando você percebe um objeto sensível, você o percebe naquele momento e naquele lugar, e isso é um estado em que ele está, isso não é ele inteiro. Então, isso quer dizer que por baixo daquilo que nós apreendemos, existe um outro fator que não aparece como presença sensível e que é o que se chama o ato. Quer dizer, o ato é a força de continuidade que as coisas têm para continuar existindo. Isso você sabe que está presente, mas você não enxerga. E por que que você percebe assim? Porque você também se percebe a si mesmo como ato e não somente como estado ou como coisa. Na medida que você se percebe como esta dinâmica de autorrealização, você sabe que todo o universo inteiro, em torno, é composto desse ato profundo, que traz as coisas à existência e as mantém na existência, tá certo? E que transcende infinitamente a sua aparência dentro daquele momento. Então, isso quer dizer que esta percepção de si mesmo como potencialidade em curso de realização, aprofunda a sua visão do ser em geral. E você começa a entender que o ser não é constituído somente de presenças estáticas para ser contemplada, mas é constituído de um processo, de uma dinâmica que vem de uma profundidade inalcançável e que se expressa nas figuras visíveis. Não é isso? Então, isso quer dizer que a nossa percepção de nós mesmos como potência em curso de realização faz com que a gente perceba tudo como potência em curso de realização. Isso nos remete à explicação que eu dei meses atrás sobre um conceito que não é do Lavelle, que é meu, que é do círculo de latência. Vocês devem se lembrar disso aí. Quer dizer, quando você percebe um ente, você não está percebendo somente a figura física que ele apresenta, tá certo? Mas uma força que está latente nele e que lhe indica que direção ele pode tomar, o que ele pode fazer em seguida. Eu dei o exemplo do cachorro, você está andando, você vê um cachorro deitado. Mas o cachorro pode permanecer deitado, indiferente a você, ele pode abanar o rabo, ele pode rosnar para você, pode sair correndo atrás de você. Se você não sabe que ele tem todas essas potências, você não sabe que ele é um cachorro. Porque ele não age como cachorro. Não é isso? Então, do mesmo modo, se você vê um objeto estático, por exemplo, você vê um sofá, bom, você sabe que você pode sentar ou deitar no sofá, você não pode comê-lo. Se você não sabe essa diferença, você não sabe o que é um sofá. Então, isso quer dizer que este é o ponto que foi, vamos dizer, a contribuição verdadeira do pragmatismo à filosofia universal. Você perceber que as coisas não são somente as suas definições, mas o que você pode fazer com elas ou o que elas podem fazer. Tá certo? Então, essa percepção do círculo de latência é imediata, ela não é pensada. É uma expectativa que já está embutida na simples percepção. Tá certo? Ora, nós temos a percepção do círculo de latência por quê? Porque nós somos um círculo de latência. Nós não somos somente uma presença física estática. Tá certo? Então, note bem que essa percepção do círculo de latência acontece espontaneamente em toda e qualquer percepção que o ser humano tem. Não quer dizer que ele tenha a clareza reflexiva do processo. Ele sabe fazer isso, mas não quer dizer que ele saiba explicar o que ele está fazendo, descrever o que ele está fazendo. Tá certo? Para isso você precisa de uma análise filosófica. Então, é a percepção de mim mesmo como potência que me habilita a perceber os outros entes como círculos de latência e, portanto, me habilita a penetrar numa dimensão que eu chamo de realidade. Se eu perceber somente os objetos como formas estáticas, Então ele é completamente fora da realidade. Ele estaria, por assim dizer, contemplando um cenário morto, onde nada acontece. E nós sabemos que a vida não é assim. Um outro tema que aparece aqui é um tema, por assim dizer, goetheano. Foi muito explorado por Goethe, que é o torna-te o que tu és. Né? Quer dizer, nós não somos nada propriamente no sentido estático e presente da coisa. Nós somos uma potencialidade. E esta potencialidade é a única coisa que nós somos realmente. Porém, se eu não a assumo, eu não posso ser outra coisa. Não tem como eu ser outra coisa. Então, quer dizer, se eu não assumo essa potencialidade e não tento, não luto para ser o que eu sou, bom, eu não desapareço da existência, mas a minha existência se torna tênue. Se torna uma existência de tipo fantasmal. Infelizmente, isso acontece com um grande número de pessoas, né? Quer dizer, que não tem, por não terem recebido na sua educação os elementos necessários para realizar-se, tá certo? Então, elas não compreendem o processo e, evidentemente, elas tendem, então, a se apegar aos seus estados. O que são os seus estados? É o conjunto do que você sente, pensa, etc., no momento. Não é isso? E você pode se apegar a esses estados e acreditar que você é aquilo. Tá certo? Mas acontece que esses estados foram criados por você mesmo. Tá certo? Então, é como se você... Eu me lembro do desenho do gato Félix, né? Em que se via um cachorro correndo atrás dele, ele desenhava uma árvore e subia na árvore. Né? Então, é este processo, neste processo, as pessoas fazem mais ou menos assim, quer dizer, elas criam uma forma mental e se apegam a essa forma mental como se fosse a sua realidade e tentam se defender através dessa forma mental. Não é isso? Então, o que o Lavelle está dizendo é o contrário, você tem que, das formas mentais que você criou, das imagens, dos estados, etc., etc., você tem que recuar para a raiz profunda daquilo. Quer dizer, o desejo inicial, o desejo central que gerou tudo aquilo. Então você, num instante que você faz isso, você se liberta desses estados. Mas você não vai se libertar deles se você se apega a eles como autodefesa. Por exemplo, as autoimagens estáticas a que nós nos apegamos. Né? Ora, é fácil você criar uma autoimagem. Você inventa um personagem, diz que é você, tá certo? E você exclui tudo aquilo que contradiz. Né? Mas, na verdade, essas contradições elas são preciosas porque são elas que dissolvem essas imagens e nos devolvem a nossa realidade, que não é a realidade de uma figura descritível, mas é a realidade de uma força criadora que está em vias de se manifestar e que não pode, como tal, ser definida. Pode apenas ser assumida e progressivamente realizada na vida. Tá certo? É por isso que muito do que as pessoas entendem como autoconhecimento é exatamente o contrário. É um autoencobrimento, tá certo? Por baixo de imagens. E pior ainda, se essas imagens forem tiradas de conceitos científicos, ou das ciências naturais, ou ciências sociais. Porque daí, onde elas são figuras estáticas que vêm com um prestígio científico e sociológico, tá certo? É mais ou menos hipnótico, tá certo? Então, isso quer dizer que o verdadeiro autoconhecimento implica que você desista de se descrever, seja para os outros, seja para você mesmo. Que você aceite a sua condição, vamos dizer, de força misteriosa que está continuamente tirando algo do invisível para se manifestar. É só aí que você está no verdadeiro autoconhecimento. E é um autoconhecimento que implica que você nada possa dizer sobre você mesmo, exceto, vamos dizer, a narrativa deste processo, tal como ele foi e tal como você espera que seja. Tá certo? Isso quer dizer que houve muita controvérsia em torno dessa questão de essência e existência, né? Quando a frase que a existência precede a essência se tornou mais conhecida pela boca do Sartre, Jean-Paul Sartre. Mas o Lavelle tinha dito isso muito antes. E, evidentemente, ela se criou uma série de controvérsias. Os neotomistas ficaram muito bravos com isso, porque Isso contradiz aparentemente o ensinamento de São Tomás, né? Quando, na verdade, São Tomás acreditava que a diferença individual é puramente quantitativa ou material, que só a espécie tem essência, e que, portanto, a diferença de um indivíduo para outro indivíduo é apenas uma diferença quantitativa ou material. Tá certo? Ao que John Duns Scott respondia que, se fosse assim, seria impossível a salvação das almas, o julgamento das almas individuais. Então, era absolutamente necessário que houvesse uma essência individual, que ele chamava esseitas ou esseidade. É desta esseidade que o Lavelle está falando, e não da essência no sentido tomista da coisa. Então, quer dizer, a confrontação de ideias aí foi um pouco deslocada, porque nós estávamos falando das mesmas coisas, né? Então, neste processo, vamos dizer, as potências profundas que escapam à nossa percepção e que nós não assumimos, elas não são realizadas, e elas não desaparecem, mas elas definham e se tornam distantes de nós, ao passo que nós construímos, vamos dizer, ao lado ou em cima delas, tá certo? Uma figura estática que nós acreditamos ser a nossa. Isso aqui tem várias implicações, e uma delas é que, se você não pode se conhecer a si mesmo senão como força que vem do invisível e se manifesta, você também não pode conhecer os outros senão assim. Isso quer dizer que, quando você cria, vamos dizer, noções mais ou menos estáticas e permanentes a respeito das pessoas, ah, elas são assim ou elas são assado, você está deixando de conhecê-las, você está conhecendo apenas os estados que elas manifestaram. Mas, evidentemente, por baixo desse estado, elas têm uma potencialidade imensa que pode tomar uma direção diferente a qualquer momento. Então, isso quer dizer que, se você se fixa nesses estados, você está encobrindo a pessoa sob uma imagem momentânea, e você está deixando de conhecê-la efetivamente. Isso quer dizer que esse potencial mais profundo, mesmo que a pessoa o desconheça, ele não desaparece, ele continua lá, e é ele que define a pessoa. Então, a pessoa se define por aquilo que ela pode ser e que ela, no fundo, ela escolheu ser. Então, se esta é a única realidade dela, o resto é tudo fantasia, é tudo estado momentâneo. Então, quer dizer, na medida em que você se conhece a si mesmo como força criadora, você começa a olhar os outros também como força criadora, né? Então, por outro lado, essas potências, elas só se realizam no mundo real. Quer dizer, elas vão necessitar de instrumentos, né? E esses instrumentos você encontra, vamos dizer, no seu corpo, na sua hereditariedade, no seu meio social, no seu meio físico, etc, etc, etc. Por ao mesmo tempo que tudo isso é instrumento, são os meios pelos quais se realiza, isso também são obstáculos, porque eles não vêm na medida certa para você. Você vai ter que adaptá-los de alguma maneira. E é nesse sentido, vamos dizer, que essas dificuldades, por vezes, por mais que elas nos obstaculizem, elas podem nos ajudar enormemente, e a respeito disso que trata o outro texto que nós vamos ler daqui a pouco. Porém, isso também tem uma outra implicação. Não basta que você se reconheça como força criadora. Se você fizer isso absolutamente sozinho e não houver ninguém em torno que o reconheça como tal, as coisas se tornam enormemente difíceis, porque você não tem verdadeiro contato humano com ninguém. Então, este, evidentemente, talvez seja o problema mais sério da vida em sociedade. Quer dizer que, se você já percebeu, isso é muito importante, você já percebeu quem você quer ser e, portanto, qual é a sua diferença individual, qual é a sua essência, qual é a diferença individual que o define, tá certo? E se as pessoas em torno continuam vendo você de uma maneira completamente diferente, né, você está sendo desafiado, e você, de algum modo, a sua alma está sob ataque. Quer dizer, as pessoas insistem em ver você de uma outra maneira que você sabe que você não é, mas você não... Elas podem até ter provas de que você é assim, assim, porque você se comportou de tal ou qual maneira, elas viram certas condutas externas, tá certo? E você sabe que os seus estados não são você. Sabe que os estados apenas, vamos dizer, figuras provisoriamente assumidas, tá certo? No curso do processo de manifestação. Então, em certos casos, torna-se extremamente difícil a pessoa perseverar naquilo que ela quer ser. Porque a pressão do ambiente, a resposta recebida dos outros é tão incongruente com isto, né, que o indivíduo duvida de si e ele pode passar a aceitar que ele é aquilo que estão dizendo que ele é. Isso pode acontecer, sobretudo no começo da juventude, isso pode ser uma coisa absolutamente desastrosa. Tá certo? Então, se você não encontra esse reconhecimento, então você está numa guerra com o meio ambiente. Né? E nessa guerra, é curioso, não é enfrentando o meio ambiente que você vai vencer, mas ao contrário, você persistindo, né, no seu caminho interior. Você brigar com o meio ambiente, ao contrário, está se dispersando. Tá certo? E isso aqui eu vejo entre os meus alunos, eu vi ao longo do tempo, esse é um dos maiores problemas que surge. Quer dizer, o indivíduo se dispersa lutando com o meio ambiente. E para lutar com o meio ambiente, você tem que se adaptar a ele. Tá certo? E daí você esquece de fazer o verdadeiro esforço, que é puramente interior, que é um esforço de perseverar na sua autorrealização, mesmo que ninguém em torno esteja vendo nada. Tá certo? Mesmo que tudo aquilo que você quer ser seja flagrantemente desmentido por todo o meio. Tá certo? Então, curiosamente, nessa luta entre o meio e você, não se trata de você enfrentar o meio, mas de você enfrentar apenas você mesmo. Isso quer dizer, de você não ceder às imagens que grudam de fora em você. Tá entendendo? E isso pode vir, vamos dizer, das pessoas mais próximas, sua mãe, sua mulher, seu marido, sua mãe, sua avó, sua tia, tá entendendo? Então, não é uma questão... Quando as pessoas se sentem assim atacadas, elas sentem que a sua alma está sendo ameaçada e destruída, e elas às vezes reagem até com violência. Mas essa violência, ela é dispersão. Porque nenhuma ação que você faça sobre os outros pode reforçar você internamente. É só a sua própria ação sobre você mesmo. Então, quanto mais te provocar, mais você tem que ignorar e persistir no seu caminho interior, né? Então agora vamos ler o segundo texto, que é do Michel Adão, onde isso vai ficar um pouco mais claro. Claro que tudo isso aqui, vamos dizer, são condições psicológicas e até pedagógicas que você deve cumprir para você poder chegar a entender plenamente as dimensões mais profundas da filosofia do Louis Laverre, que são sobretudo a sua ontologia, a sua metafísica. Então, todas essas obras morais que ele escreveu, cada capítulo é como se fosse um exercício, ele não é só para ser lido, ele tem que ser lido, meditado, realizado, por assim dizer. Ele também, como ele é uma portinha que está abrindo para o seu projeto interior, tá certo? Ele exige ser realizado e não somente lido, e não somente apreendido. Tá certo? Quer dizer, cada um desses capítulos tem que ser personalizado. É claro que nem todos eles são igualmente eficientes. Tem alguns que são mais intensos, outros que são mais tênues. Tá certo? Mas, no geral, eles funcionam muito bem. Então, diz aqui o Michel Adam, no prefácio Le Mal et la Souffrance, o mal e o sofrimento. Os autores contemporâneos, quer dizer, contemporâneos à edição de Le Mal et la Souffrance, 1940, ante a hostilidade do mundo, compraziam-se em atitudes negativas. A inquietação heideggeriana, a angústia sartreana serão completadas pelo absurdo de Camus. Nós podemos lembrar aqui também, vamos dizer, toda a escola de Frankfurt, né, onde dizia que o mundo estava tão ruim, que não havia nada de positivo a propor, que nós devíamos apenas fazer o trabalho do negativo, como dizia Hegel. É que se alguma coisa boa terá de surgir no curso de um processo de destruição permanente. O esnobismo do abandono invadia o mundo intelectual e determinava uma moda à qual muitos sucumbiam. Era elegante cada um portar a sua existência de atravessado. Ele usa porter sua existência nechar, quer dizer, é de uma maneira oblíqua. E diante da invasão, eu não consegui achar uma tradução imediatamente inteligível, pois de atravessado para... Espero que dê para entender. E diante da invasão imperialista do infortúnio, rejeitar todo o sentido positivo da vida. Logo se constatará que Lavelle nos remete de volta à nossa liberdade. Em vez de sucumbir à miséria, convém assumir o encargo de nós mesmos para podermos afirmar. Longe de bloquear a sensibilidade e as consciências, longe de paralisá-las, o mundo hostil deve incitar a desenvolver uma potência criadora. Então, quer dizer, por mais hostil que seja o mundo, é ali que estão os instrumentos. Mesmo porque essa hostilidade não vem só de fora. Ela depende da sua vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é determinada por elementos que estão dados na sua hereditariedade, na sua educação, etc, etc. No exemplo que eu estava dando agora mesmo, quer dizer, do indivíduo cuja realidade interior não é reconhecida pelo meio, a sensibilidade que ele tem a isso é determinada pela sua própria fraqueza e não pelo ataque do meio. Então, quer dizer, algumas pessoas precisam de mais reconhecimento e outras precisam de menos. Quer dizer, quanto mais reconhecimento imediato você precisar, mais fraca será a sua ligação com o seu projeto interior, né? E maior será a sua vulnerabilidade aos ataques do meio, ao ponto de poder te levar a completa alienação. Não é isso? Então, de qualquer modo, a solução nunca será enfrentada, vamos dizer, numa luta contra o meio. Porque você lutar contra o meio é você participar dele, é você se envolver nele. Tá certo? E o envolvimento nele, evidentemente, vai te afastar do ponto central. Quer dizer, quanto mais ataque vem de fora, mais você tem que reagir por dentro. Ou seja, alcançar um estado, vamos dizer, de concentração e de perseverança nos valores fundamentais. Constata-se, então, que é por ela, por essa potência criadora, que eu me constituo, que minha vocação se revela a mim. Em vez de me resignar, de me deixar submergir pela infelicidade, proponho à sociedade em que vivo um exemplo de ultrapassagem e uma incitação a seguir essa mesma atividade. Em face da hostilidade do mundo, contestando-a, minha liberdade tornou-se uma liberdade real. Note bem, quando ele diz contestando, quer dizer, se tem a infelicidade do mundo, se tem a pressão do meio, você vai, não vai enfrentá-la, você vai contestá-la. Né? Ou seja, você vai lhe negar importância, você vai lhe negar valor, você vai lhe negar realidade, e dizer, a realidade não está aí, a realidade está no mais profundo de mim mesmo, quer dizer, neste núcleo de impulsos e desejos autênticos que me definem como pessoa. É? Ante a miséria do mundo, investida pela minha reflexão, a vida interior assume mais profundidade, assim como intensidade. E a liberdade entra em estado de vigília. Ou seja, você começa a exercer efetivamente a sua liberdade. Quer dizer, o meio está te impelindo numa direção, ele quer te impingir determinadas imagens, e você diz, não, eu não vou pensar do jeito que você quer, eu vou pensar do jeito que eu quero. Eu vou ser quem eu quero ser, e não aquilo como vocês me descrevem. É nessa experiência sensível que eu constato que, para não ceder ao desespero, é preciso dar à alma a força e a luz. O mundo não é mais um espetáculo indiferente. Ele é a ocasião de um enfrentamento onde as provações se tornam provocações à afirmação de si e dos outros. Mas a gente vai dizer por que ele diz dos outros. É porque, vamos dizer, na medida em que você afirma a realidade desse seu ser mais profundo, você também o reconhece nos outros, ainda que eles não o reconheçam. O mal do mundo transforma-se em enunciação do bem que convoca a minha ação. A consciência cessou de contemplar somente o mal. Minha liberdade poderá regenerar o mundo que, pela infelicidade que exprimia, parecia ocasião de uma vontade maldosa. Minha vitória sobre o mal impregnou o real com uma significação espiritual. Sim, significação espiritual é imediata, pelo simples fato de você, né, reagir e dizer: bom, eu não sou isso que vocês estão dizendo, eu sou uma outra coisa que só eu sei, né? E eu vou perseverar aqui. Na hora que você faz isso, você entende que os outros também são a mesma coisa. E instantaneamente, toda a vida adquire o sentido de uma autorrealização espiritual, sua e dos outros. Portanto, basta você reagir desta maneira e a impregnação de um sentido espiritual na realidade é imediato. Não é uma coisa que você precisa pensar. Poderemos, aliás, completar essas observações filosóficas por uma referência à realidade do mal da guerra, através das notas tomadas por Lavelle durante sua experiência de combatente e de prisioneiro. São os Carnets de Guerre, 1915-1918. E também existem alguns depoimentos de pessoas que estiveram no campo com ele, que eles dizem uma coisa. Você vê que ali no campo, o Lavelle deu vários cursos de filosofia. Você vai educar num campo de prisioneiro, né? A situação pior que você pode ter, você vê lá dando curso Pascal, né? Eles viveram e não foi só ele que fez isso, muitos fizeram na época. E quem conheceu na época diz o seguinte: que ele não parecia um prisioneiro de maneira alguma, ele poderia estar inteiramente à vontade. Para ele está tudo bem. Por quê? Porque para ele a única coisa que contava era isso: eu ainda estou no meu processo de autorrealização ou não. O que acontece em volta, tá certo? É tanto obstáculo quanto instrumento. Cada obstáculo é um instrumento e cada instrumento é um obstáculo. Portanto, é o seguinte: eu não sou responsável pelo que está acontecendo, eu sou responsável pelo que eu estou fazendo. Né? Então, por assim, desde logo, assim, o mal que os outros lhe fazem não é culpa sua. É um elemento externo e ele pode ser utilizado como instrumento também. Tá certo? Então, você vê que nesses Carnets de Guerre, praticamente tudo o que o Lavelle viria a desenvolver na filosofia dele para o resto da vida já está de alguma maneira lá. E quanto pior era a situação em volta, mais ele sentia essa necessidade de se aprofundar dentro de você mesmo e reagir de uma maneira ativa e criadora. Ou seja, o que eu faço não será determinado pelo que me acontece, será determinado pelo que eu escolhi. Isso é uma coisa absolutamente fundamental, está entendendo? Eu posso garantir que se eu não tivesse me tocado dessas coisas na juventude, eu não teria sobrevivido espiritualmente. Porque o ambiente onde eu estava não era de um campo de prisioneiro, tá certo? Mas era um ambiente mais hostil e mais deprimente que você pode imaginar. Né? E eu não tinha sequer ninguém que eu pudesse conversar a respeito dessas coisas. As pessoas não entendiam do que eu estava pensando, do que eu estava querendo. Né? E, de fato, eu acho que eu exteriormente eu parecia muito diferente daquilo que eu queria ser e que para mim era a minha realidade. Né? Então, isto aqui é manual de sobrevivência na selva. Sobretudo se vocês estão no meio brasileiro, que é terrivelmente hostil, acachapante, deprimente. Vocês têm que meter essas coisas na cabeça, senão vocês não vão sobreviver. Tá certo? Então, não se trata nem mesmo de sobrevivência intelectual, trata de sobrevivência humana, sobrevivência da sua alma. Então, quanto pior, né, for a situação, maior necessidade de você reagir desta maneira. Não, eu não vou fazer o que o ambiente está me pressionando para fazer. Eu vou fazer o que eu quero fazer, o que eu decidi fazer. Quer dizer, eu não vou me envolver numa luta que não é minha. Eu tenho a minha luta particular, a minha luta é pela minha autorrealização, para eu me tornar o que sou. E é isso que realmente importa, né? A possibilidade da luta contra o mal revela-se em nós através desse sofrimento que nos deixa adivinhar uma vida interior da qual percebemos pouco a pouco que é a verdadeira vida minha e dos outros. Porque na mesma medida em que eu estou me esforçando para concentrar a minha vida no meu projeto de ser, eu começo a perceber os outros também como projeto de ser. Eu sei que eles também querem ser alguma coisa, ainda que eu tenha esquecido. Quer dizer, isto modifica radicalmente as suas relações com os outros. Entendeu? Onde a única finalidade da sua presença ante os outros é despertar esse núcleo que está dentro delas. Isso 24 horas por dia. Tá certo? Quer dizer, você também está, vamos dizer, ajudando, na medida que você se concentra, está ajudando os outros a concentrar-se no que importa. A constituição da riqueza existencial leva-me à riqueza da vida espiritual. Assim, leremos em nós a prioridade da existência sobre a afirmação do nosso ser. E prioridade da existência, quer dizer, a existência de fato vem antes. Né? O nosso ser, ele não é aquilo que já apareceu e que já está no mundo. Ele é aquilo que está se realizando. É assim que, no seu grande livro, De Lacte, desde 1937, Lavelle afirma que a existência precede a essência. Por essa valorização da existência, ele engaja o homem na ação jubilosa. É uma ação feita de pura alegria, na verdade, de puro exercício, de pura liberdade. Né? Então, o mal não está no dado, no real, mas no querer. Esta é a chave de todo o negócio. Né? O mal não está naquilo que me acontece, naquilo que me vem de forma, mas naquilo que eu quero. Quer dizer, que se eu deixo de querer aquilo que me definia como ser individualizado, capaz de dizer eu, então eu me alienei de mim mesmo e isto pode me destruir. Mas o que me acontece não pode me destruir em hipótese alguma. Porque mesmo que me falte, vamos dizer, se me faltar totalmente os instrumentos de autorrealização, por exemplo, na hora da morte, né, eu ainda tenho a escolha entre perseverar no que eu sou ou eu ceder, eu me transformar em outra coisa, eu aceitar me transformar em outra coisa. O mal que encontro é algo a superar e não a limitação do meu ser. O sofrimento é, por exemplo, notado na sensibilidade. Mas se me refiro de um modo complementar àquela zona em mim na qual se exprimem a vontade e a liberdade, quer dizer, você sensível, o mal chega a você, o sofrimento chega a você de maneira sensível. Mas por baixo disso existe a afirmação da liberdade, existe o que você quer ser. Constato que estou em presença de uma experiência espiritual. Quer dizer, basta você referir o que acontece a essa sua liberdade interior, a esse seu projeto de ser, e instantaneamente a situação adquire o contorno de uma confrontação espiritual. Ou seja, adquire um sentido imediatamente. Em vez de ser constrangido e humilhado por esse mal que me obseda, torna-me o princípio de uma tomada de responsabilidade sobre esse mal. Posso afirmar-me como princípio de vida em meu espírito, porque ele dá ao mal uma significação e faz dele um obstáculo a vencer. Então, note bem, só nesse momento você já passou da passividade à atividade. Você já não é a vítima inerme do mal. Você tem algo a fazer com ele. Né? Ele se torna, vamos dizer, uma peça da sua engrenagem. Mais um elemento com o qual você vai ter que lidar para se realizar através dele. Então, vamos dizer, essa passagem do passivo para o ativo, isso aqui é o que define o destino das pessoas. Note bem que essas coisas elas são tão alheias à cultura brasileira, à sociedade brasileira. E você pode dizer, o Brasil é uma máquina de estragar pessoas, é uma máquina de destruir almas. Ele só existe para isto. Só existe para transformar as pessoas em coisas inermes que só existe para apanhar, sofrer e reclamar. Tá certo? Então, é uma máquina corruptora como eu acho que nunca existiu no mundo. Claro que houve países que passaram por situações muito mais terríveis, tenebrosas, mas onde você não vê uma corrupção tão profunda das almas. Ao contrário, quando você lê esses relatos de pessoas que estavam, sei lá, no Gulag, no campo de concentração, etc., etc., você vê que milhões de pessoas reagiram de maneira criadora, afirmaram sua liberdade. E isso faz parte da cultura local. No Brasil, você não tem nada disso. Né? Se você lê a literatura brasileira inteira, todos os personagens são vítimas inermes dos acontecimentos. Né? Não tem um que reage criativamente. Para não dizer que não tem um, se você ler a novela do João Guimarães Rosa, A Hora e Vez de Augusto Matraga, o Matraga é um negro que, né, ele diz, não, eu não vou fazer o que a situação quer, eu vou fazer um outro treco. É o único personagem. O resto são todos coitadinhos. Né? Então, isso quer dizer que você tem a cultura da lamentação social, não a cultura, vamos dizer, da liberdade interior. Então, isso é estranho à cultura brasileira, mesmo à cultura mais alta. Né? Sem falar, mano, da cultura popular, das dimensões mais baixas. Então, vocês estão aí no mato sem cachorro, gente. Então, mais do que ninguém, vocês precisam dessas coisas. Né? Tal como o constato, é uma realidade espiritual que me faz ser. Quer dizer, eu só existo graças a essa liberdade interior que me mantém na direção do que eu quero ser, tá certo? Em vez de me deixar converter nas imagens, nos estados, tá certo? Que me são impostos de fora ou que eu mesmo desenhei. No exemplo do sofrimento, constata-se que ele me leva a aprofundar minha interioridade, a me interrogar sobre mim mesmo. O meu ser assume gravidade ao mesmo tempo que delicadeza, sutileza. Não posso mais me abandonar à indiferença, tanto quanto à busca dos bens exteriores. Em troca, é como se eu descobrisse o acesso a bens interiores que me parecem tanto invisíveis quanto de alto valor. Mais ainda, nessa mesma, é o tema bíblico de que vale ganhar o mundo inteiro se eu perco a minha alma. Já não me é possível, então, deixar-me ir a todas as solicitações da natureza. A natureza me impede a querer determinados bens, determinados prazeres, ou a fugir de determinadas incomodidades. Bom, e agora eu vou ter que selecionar. Né? Não em função, vamos dizer, do seu valor objetivo, mas em função do quanto elas vão pesar no meu processo de autorrealização. Ou seja, eu vou ter que buscar aqueles bens que favorecem essa autorrealização e evitar aqueles que me atrapalham. O critério tornou-se completamente diferente. Note bem, não é o critério da moral social. É um outro critério que só vale para você. Só você vai saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, isso significa que entre outros obstáculos que podem surgir na sua autorrealização, a moral social é um dos piores. Por exemplo, ontem mesmo nós estávamos conversando aqui em casa sobre esta cultura americana do julgamento moral. As pessoas se julgam moralmente umas às outras o tempo todo. Não só nos círculos pessoais, mas na cultura, na mídia, etc., etc. A mídia, que os jornais toda hora criticam a pessoa porque ela foi impolida ou ela, como diz, crossed the line, passou dos limites, tá certo? E outro dia foi manchete nacional um garotinho de 2 anos, um bebê de 2 anos que disse fuck. Estava todo mundo escandalizado porque o bebê disse fuck. Isso sai no jornal aqui. E, evidentemente, tudo isto é um motivo de sofrimento e de alienação o tempo todo. Essa câmara sofre que nem os cachorros. Os americanos, em geral, são pessoas muito boas, muito honestas, mas eles são sofredores, porque eles vivem assim, pensando, né, o que, que o pastor vai dizer deles, o que, que a sogra vai dizer deles. É uma agonia, tá entendendo? Então, parece que é para o bem, parece que é para a formação cristã das pessoas, mas é um negócio altamente corruptor, porque destrói as almas. Quer dizer, foi feito, vamos dizer, você pode dizer, foi feito com a melhor das intenções. Eu digo, muito bem, mas era uma intenção boa na origem. Na hora em que isso se exterioriza e se torna um conjunto de regras e de hábitos e de cacuetes mentais, vira um inferno. Isso é a definição, Né? O que, que é o inferno? É o lugar onde você está sendo julgado o tempo todo, ninguém te dá sossego, porra. E eu vejo que em muitos meios aqui a coisa é assim. E isso então cria uma inibição, enfraquece muito as pessoas e as torna vulneráveis à chantagem. Você diz, ah, eu não posso mais fazer isso, senão não vão mais gostar de mim. E pronto, você pensou isso, você está liquidado. Né? Ora, vocês, alunos aqui, as pessoas têm esse problema. Não, eu vou lá fazer o curso lá, estudar as coisas, as pessoas não vão mais gostar de mim. Né? Manda isso para aquele lugar, pô. O que, que é isso? Quer dizer, pessoas que querem destruir a sua alma não são suas amigas, meu Deus do céu. A amizade verdadeira é uma coisa difícil de conquistar. Não dá para ter muitos, não, tá vendo? Mas, vamos dizer, a amizade verdadeira é aquela que vai fortalecer você na sua busca interior. Fortalecer você na sua autorrealização, né? E que deseja o seu florescimento e não o seu definhamento, meu Deus do céu. Quando eu era jovem, as pessoas na minha família, o maior sonho delas a meu respeito é que eu fizesse um concurso para o Banco do Brasil. Era o sonho da vida deles, porque era um emprego seguro, etc, etc. Bom, mas eu tinha uns parentes que trabalhavam no Banco do Brasil e eles passaram 6 meses trabalhando e 6 meses no serviço psiquiátrico. O Banco do Brasil tem imensos serviços psiquiátricos, metade do banco estava sempre no serviço psiquiátrico. Então, quer dizer, a pessoa pode acreditar que isso é uma boa intenção, mas é uma boa intenção ditada pelo quê? Pelo medo. Eles não confiam em você. Eles já disseram, não, você é um incapaz, então é melhor você se encostar logo no emprego público. Então, quer dizer, é uma atenção que eles estão tendo com você, mas é uma atenção altamente depreciativa. Então, é uma falsa boa intenção, na verdade. Já não me é possível, então, deixar-me ir a todas as solicitações da natureza. Constato que essas solicitações tendiam a uma desestabilização do eu, a uma dispersão no mundo, a um divertimento. Então, quais são os impulsos naturais que você deve atender e quais que você deve reprimir? É um critério que só você vai ter a cada momento, porque você sabe o que vai reforçar a sua busca interior, o que vai te fazer esquecê-la. Aí é o sentido do divertimento, é um termo do Pascal. Quer dizer, as pessoas estão procurando se esquecer de si mesmo, porque não estão aguentando a dor da luta interior, então querem pensar em outra coisa. Eu digo, bom, uma quota disso você pode até precisar. Mas quanto? Só o suficiente que te permita voltar ao principal depois. Torno-me um foco de existência autônoma. Isso aqui é fundamental. Quer dizer, você se tornou o autor da sua vida, o autor da sua biografia. Não são os outros mais que estão escrevendo. Não são os acontecimentos que determinam. É a sua escolha e a sua perseverança que escreve a sua vida. Descubro que depende somente de mim solicitar essa fonte viva que está em mim para assumir minha responsabilidade de ser eu mesmo. A ferida do sofrimento, assim como a decepção do isolamento, mostram-me que existe um lugar íntimo que é bem meu, o lugar da minha atividade espiritual. É no meu ser que descubro o princípio da minha atividade espiritual. Não será para nele me comprazer, mas para participar da dinâmica íntima que ela me revela. Bom, eu acho que nós podemos parar aqui e fazer um intervalo, né? Daqui a pouco nós voltamos. Então, continuando aqui. Tem aqui várias perguntas. Hoje, praticamente todas as perguntas foram sobre o conteúdo desta aula. Evandro Albuquerque pergunta. Ao longo da aula, eu percebi que a sua exposição puxou das entranhas da experiência uma sutileza que é absolutamente essencial na técnica filosófica. Em A Presença Total, Lavelli diz que, aspas, a tarefa do pensamento é criar um intervalo entre o ser, que é o ponto do seu ponto de partida, e o ser, que é o seu ponto de chegada, e intercalar nesse intervalo todas as suas realizações, fecha aspas. O senhor poderia, se possível, dar uma dica de qual seria a diferença entre a dialética de Lavelli e as outras, para assim dizer, modalidades da dialética, como aristotélica ou hegeliana? E, bom, toda e qualquer dialética é sempre a arte de você acompanhar duas linhas de pensamento simultâneas, sejam opostas ou pelo menos diferentes. em Aristóteles, isso aí é, sobretudo, uma técnica investigativa. Quer dizer, que dada uma questão, você articula as várias hipóteses já levantadas e que já estão em discussão de alguma maneira, e você vai tentar descobrir quais são os pontos em comum entre elas, de modo que você possa classificar os vários níveis de predicação em que elas estão e você desfazer as contradições aparentes e restaurar a unidade de um discurso lógico. Em Hegel, a dialética é entendida como o próprio processo da realidade histórica que se dá através de contradições, da luta, tá certo? E em outros casos, você tem, como por exemplo, em Nietzsche, você tem uma dialética trágica, que é uma dialética onde não existe síntese, quer dizer, onde tudo é definido como um conflito eterno. No Lavelle, a dialética é a técnica de você acompanhar, ao mesmo tempo, a linha da experiência direta, quer dizer, a expressão da experiência, e a sua elaboração intelectual em conceitos. Como é que está sempre falando em dois planos diferentes. Você pode ver que nesse trechinho que nós lemos aqui, você já observa isso claramente. Quer dizer, ele diz, uma experiência que não consiga se exteriorizar num discurso que vai para além dela, isso é que dá a ela um senso de universalidade, ela nem mesmo existe, ela desaparece, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, este raciocínio que você constrói em cima, ele esclarece a experiência e ele solicita de novo a experiência. De modo que está sempre, e se tratando sempre, vamos dizer, da experiência interior a mais pessoal e direta possível. Quer dizer, é a linguagem da intimidade se exteriorizando numa linguagem de universalidade. E havendo sempre, vamos dizer, uma espécie de uma tensão entre as duas. Isso é o que ele entende como dialética. Amilca Marcelo pergunta, será que nessa experiência que o senhor aludiu durante a aula, não estaria dada a unidade de todas as virtudes? Muito provavelmente sim, mas pelo menos está dada a condição de todas as virtudes, não é isso? Porque se o processo de conversão, o processo interior, ele é um processo de conversão à interioridade, ou seja, tudo vai ser visto na escala da intimidade e da interioridade e não da sua aparência social, né? Então, isso quer dizer que a perspectiva religiosa ela é bastante ritualizada e exteriorizada para servir de suporte a esta atividade interior. Se ela não serve de suporte, ela vira uma finalidade em si mesma, portanto, entrou na alienação completa, né? E a gente observa muito isso aqui na sociedade americana, que é mais religiosa do que a brasileira. A gente observa essa tendência exteriorizante, que eu mesmo me referi durante a aula, e é uma coisa terrível, isso cria um obstáculo entre a pessoa e ela mesma. Ela não consegue se comunicar com ela mesma, e se você, né, aquele negócio do Antônio Machado, que é nabla solo, espera hablar a Deus um dia, você não é capaz nem de falar com você mesmo, como é que você sabe falar com Deus? Mas, adiante, no livro O Erro de Narciso, o Lavelle vai explicar que só existe mesmo essa sinceridade, em última análise, perante o próprio Deus, porque aí você se despiu de todos os estados que encobriam esse seu núcleo verdadeiro e essas suas escolhas profundas. Aí você sabe realmente o que você escolheu e você sabe quando você escolheu mal, quando escolheu bem, tá certo? É só nesta hora, por exemplo, perante a morte. Né? Carlos Marzagão. À medida que nós conhecemos a nossa liberdade, ela não vai se limitando, porque aumentamos também nosso conhecimento sobre ela. Ela se limita, porque na medida em que você vai se realizando, você já sabe algo a respeito do que você escolheu e do que você conseguiu fazer. Então, ela não propriamente, ela não se limita, ela se torna mais precisa. Tá certo? Mas, na verdade, ela se aprofunda, porque você vai tomando posse de você mesmo. E as suas decisões, as suas escolhas vão adquirindo uma densidade espiritual cada vez maior. E é nessa densidade espiritual que você vê o sentido que diz na Bíblia, que é o caminhar diante de Deus. Quer dizer, se cada ato, cada pensamento é confrontado com a totalidade do projeto de vida, e você tem que assumir a responsabilidade total do que você fez, tá certo? Então aí você está diante de Deus. Também no erro de Narciso, mais adiante ele comenta que é próprio das almas fracas evitar a sua responsabilidade, chutar a responsabilidade para os outros, mas que as pessoas fortes, elas procuram assumir a responsabilidade de tudo que elas fizeram, como se tudo que lhes acontecesse fosse de autoria delas mesmas, tá certo? É claro que não é, tá certo? Mas você tem que aceitar essa hipótese para você se compreender. Quer dizer, vamos supor que tudo o que me aconteceu na vida foi por responsabilidade minha. Fui eu que produzi tudo isto, tá certo? Agora, alguém que tem uma pergunta fora, que é do Leonardo Rodrigues. Ele fala dos escolásticos portugueses e pergunta onde pode ter acesso a tais obras e o nome de todos os autores que ele se refere. Eu sugiro que você compre a série de História do Pensamento Português do Pedro Calafate. Ali você tem não só a exposição de todas essas filosofias, mas você tem toda a bibliografia existente. Às vezes, de não muito fácil acesso, mas de qualquer modo está lá. Pedro Calafate. Então, é uma série em 6 volumes, publicada não muito... Faz o quê? Faz uns 7, 8 anos, creio eu. Paulo Uzay. A busca por uma explicação genérica e a priori da conduta humana revelaria, por assim dizer, um ranço do kantismo? Até certo ponto, sim, mas não é só o Kant. Nós não podemos responsabilizar o Kant por tudo. Você não pode esquecer que no século XIX houve um tremendo avanço das ciências históricas, sociais e naturais, e elas pareciam que elas davam a única explicação razoável sobre tudo o que existe. Até certo ponto elas dão, se você entender que todas as explicações delas versam sobre um recorte abstrativo e não sobre a realidade concreta. Sobre a realidade concreta do ser humano, as ciências todas, somadas, não têm nada a dizer, absolutamente nada. Quer dizer, elas sempre estão falando, vamos dizer, da espécie tomada de um certo nível de abstração para cima. Então, isso quer dizer, por exemplo, você pode estudar toda a ciência psicológica e continuar um cego para a sua própria realidade. Aliás, isso acontece. Não tem uma coisa mais alienante do que estudar psicologia. Não é isso? Então, agora, a verdadeira técnica do autoconhecimento, que é a autorrealização, eu digo, bom, só existe nessas linhas aqui. Claro que Lavelle não é o único que trata disso. Ele tem o amigo dele, o René Lecesne, fez uma série de coisas. Gabriel Madinier, você teve vários. Maurice Nedoncelli, teve vários filósofos. Berdiaev, Nicolai Berdiaev, escreveu coisas preciosas sobre isso. Nós vamos estudar isso com o tempo. Tem calma que a gente vai. Isso aí você tem toda uma riqueza, uma pletora de obras filosóficas muito importantes sobre isso. Né? Que na geração seguinte o pessoal já esquece, apaga e faz de conta que não aconteceu nada. E quando acontece isso, o debate volta, né, para o começo, como se nada tivesse acontecido. Então você sempre tem que começar tudo de novo. É incrível, né? Quer dizer que é um processo e é curioso como dentro disso as pessoas acreditam em progresso do conhecimento. Eu digo, não, você tem progresso e retrocesso ao mesmo tempo. Você descobre umas coisas, né? Uma geração descobre umas coisas e a outra geração se empenha devotadamente em esquecer tudo e tem que partir do zero de novo. Douglas Pelegatti pergunta: poderia me esclarecer se há algum paralelo entre a existência em Lavelle e Heidegger? Há no Dasein heideggeriano algo da possibilidade do eu em Lavelle? Eu digo, bom, conceptualmente, você pode dizer até que são a mesma coisa, mas acontece que no Lavelle existe uma estratégia psicológica para o autoconhecimento, e no Heidegger não tem. O Heidegger está sempre no mundo, vamos dizer, das abstrações mais altas. Ele fala em autenticidade e tal, mas, né, a própria linguagem do Heidegger, quer dizer, como é que o cara está falando em autenticidade e criando essa linguagem totalmente artificiosa, com milhões de neologismos perfeitamente desnecessários, às vezes para dizer alguma obviedade. Né? Outra coisa, você veja, quando você vê o problema existencial do próprio Heidegger, tá certo? De ter se comprometido com o partido nazista tão profundamente, né? E depois varrer isso para baixo do tapete, eu digo, mas que autenticidade? De que autenticidade você está falando? Tu é um um fingidor, tu era um ator, tá certo? Então, eu acho, sinceramente, que o Heidegger perde tempo. Claro que você tem que estudá-lo como documento histórico do século XX, é muito importante, tá certo? E também, em certos momentos, ele revela um domínio muito grande da técnica filosófica, por exemplo, tudo que ele escreveu sobre Don Scott é muito engenhoso, tá certo? Mas, se a sua perspectiva é o do autoconhecimento e da autorrealização, esqueça o Heidegger, ele não vai te ajudar em absolutamente nada. Marcelo pergunta, quanto a essa questão de não submeter-se ao ambiente, mas manter-se de posse da realização do seu destino, especialmente quando o ambiente é de uma hostilidade particularmente cruel, poder-se estabelecer alguma relação entre a experiência de Lavelle e Viktor Frankl, sem a menor sombra de dúvida. O Viktor Frankl vai definir o sentido da vida como aquilo que só você pode fazer, ninguém pode fazer no seu lugar. Tá certo? E o que só você pode fazer? Aquilo que você decidiu fazer. Tá certo? Aquilo que você decidiu livremente. Pois Lavelle, no cárcere, proferiu palestras, escreveu uma tese de doutorado, coisas que não eram inimagináveis no campo de concentração. Ainda assim, Viktor Frankl interiorizou e trabalhou desde si a experiência para tirar dela conclusões semelhantes à de Lavelle. Porque, nesta época, muita gente trabalhou nesta linha. A experiência da Primeira e da Segunda Guerra abriu a consciência de muita gente. Eu disse, não acaba mais. Estou falando, essa é toda uma tradição de autores que trabalharam nisso. Entre as duas guerras, a filosofia, sobretudo francesa, foi de uma riqueza imensa. Agora, se você apaga tudo isso, faz de conta que não aconteceu, então você pode voltar a colocar os problemas numa etapa anterior. Quer dizer, é o problema dos patamares, que eu falei logo no começo, né? Quer dizer, a filosofia avança por patamares. Você alcança um certo nível de consciência que a geração seguinte não tem o direito de voltar atrás. Você tem que levar aquele encontro e dá um passo a mais, mas os caras não fazem isso. Tá certo? Eles simplesmente apagam, faz de conta que não aconteceu. Não é isso? Então, daí podem começar a colocar as coisas como se eles fossem, né, Adão no paraíso, o primeiro homem, o primeiro que chegou. Não é isso? Ainda outra pergunta: como pesar a força das idiosincrasias pessoais na possibilidade de exercício dessa liberdade fundamental? Essas idiosincrasias, elas são parte do mundo, elas são parte dos dados que você recebe, são parte da situação, do estado de coisas. Tanto faz você tropeçar numa idiosincrasia pessoal, ou num vício pessoal, ou você tropeçar numa dificuldade externa. É a mesma coisa, você vai ter que não se identificar com isso, e você vai entender aquilo, tem que entender aquilo como um material, um instrumento a ser elaborado. Isso pode levar a vida inteira, meu filho. Quer dizer, não tem a pressa. Quer dizer, e a força e intensidade dos antagonismos externos? De muito bem. Eu acho que esta força, ela mede a sua própria capacidade de superá-las, pelo simples fato de elas estarem aí. Diz que Deus dá o fio conforme o cobertor, né? Eu acho que é realmente assim. Quer dizer, se existe uma situação que é muito oprimente, e se você sente essa opressão, vai dizer, bom, essa opressão veio para você especificamente. Quer dizer, esse é o seu problema. Essa é a sua vida, quer dizer, você lidar com isso vai ser a sua vida. Agora, o problema do antagonismo exterior só aparece na hora da autorrealização, não na hora do aprofundamento interior. Esse aprofundamento interior, ele até cita o trecho de Lucas, no Evangelho, onde você precisa traspassar o seu coração com uma espada para você descobrir o que tem dentro. A fineza de auto-observação nessa coisa é muito importante. Você pode aproveitar os momentos em que você está indo dormir ou acordando, que são momentos onde tudo o que se agita dentro de você aparece com uma clareza particularmente notável, para você saber quem você realmente é, o que você realmente quer. E, sobretudo, é o seguinte, às vezes existem acontecimentos que nos traumatizam, de modo que a gente não quer ver uma certa parte de nós. Nós temos medo, porque nós achamos que tem uma monstruosidade atrás. Não tem monstruosidade nenhuma. Quer dizer, você precisa diluir essa resistência, esses blocos. E dizer, não, eu quero ver, eu quero saber. Né? Não tem medo de saber. Você não é nenhum monstro, você não é, nenhuma deformidade ambulante. Quer dizer, por mais maluco que você seja, né, a sua maluquice vai sempre estar dentro daquilo que é possível à humanidade. Mas, então, Se você não for capaz de vencer este temor interior de se autoconhecer, você também não pode enfrentar o mundo externo. Quer dizer, a coisa tem duas fases. A fase do aprofundamento interior, isso depende só de você. A realização externa, vão aparecer obstáculos, tá certo? Agora, nesse aprofundamento externo, aparece o obstáculo de ordem puramente psíquica. Quer dizer, são temores, são restrições mentais, são proibições, etc. A gente tem que vazar tudo isso. E realmente assim até o fundo. Então, às vezes, isso é como você, de certo modo, você voltar à infância. Então, é um processo, vamos dizer, de regressão ao centro. Quer dizer, o que você é quando não existe nenhuma pressão externa, quando você está totalmente livre. Então, para chegar lá, nós não podemos criar obstáculos, porque nós temos medo de que nesta núcleo de liberdade possa haver alguma monstruosidade escondida. Tudo isso aí é maluquice, não existe. Né? Alguém aqui, Mara Signorelli pergunta: em La Velle parece estar a chave para que eu resolva o meu problema com o conceito religioso de consentimento, mas ainda preciso de ajuda. Desculpe-me se eu me expressar mal, é que o assunto diz respeito a uma atitude sutil. Suponhamos que o sujeito tenha seus desejos pela mulher do vizinho, mas ele, ao invés de ter relações com ela, decide fazer outra coisa com esse sentimento. Decide fazer algo com ele que seja a favor do seu próprio projeto de existência, por exemplo, pintar um quadro, escrever um conto ou compor uma música. No entanto, para que ele faça a música, a pintura ou conto, ele tem de consentir com esse sentimento de alguma maneira. Mas é batata. Se você tem horror do sentimento, você tem medo de tê-lo, você já não pode manejar a coisa, você já está prisioneiro dele. É? Então, muitas vezes a formação moral que você recebe faz você ter horror dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios desejos, então você não confessa que tem. Você não pode admitir que aquilo é você. Então daí travou tudo. Tá certo? Então você pode ter medo dessas coisas. Tá certo? Ele tem, no mínimo, consistir com a existência do sentimento. O que não tem como não fazer, acredito, ou o sentimento existe ou não. E consentir que ele possa ser proveitoso de alguma forma. No livro Confessai-vos Bem, o padre mede o consentimento do sujeito pelo tempo. Se você dá um pensamento apenas brevemente e logo retorna, então o pecado é venial. Se você leva o pensamento até o fim, não sei o que é até o fim no caso de um pensamento, então o pecado é mortal. Mas isso de nada adianta se não sei onde está a natureza do pecado pelo pensamento. O pintor católico Ismael Neri, por exemplo, ao elaborar os seus quadros sensuais Pecado pelo Pensamento, ele disse: meu filho, escuta, antes de você saber se um treco é pecado ou não, você tem que saber o que é. Então, a consideração moral, ela deve vir muito depois. Tá entendendo? Neste momento, nós estamos tentando, assim, operar a conversão do exterior para o interior. Quer dizer, mudar, vamos dizer, a tela do seu mundo, das aparências para a profundidade do seu ser. Isso aí, se tu quer saber, é o primeiro mandamento. É amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus só existe na interioridade. Então, eu estou tentando me desinteressar, vamos dizer, do mundo e me interessar por aquilo que é de Deus. Se eu não faço isso, não adianta eu cumprir os outros 9 mandamentos. Né? E se você fizer isto, tá certo? E em seguida você começar a encarar os outros da mesma maneira que você está encarando você, ou seja, como forças criadoras que estão encobertas, tá certo? Então você está cumprindo o primeiro e o segundo mandamento, e você já fez o essencial. O resto é só para ajudar, você está entendendo? Agora, se você antepõe a perspectiva da regra moral a este autoconhecimento, então você bloqueou tudo. Não dá para fazer mais nada. Você está entendendo? Então, a minha sugestão é o seguinte: você entenda que a sua primeira obrigação é operar essa conversão. E depois, a sua compreensão do resto será profundamente modificada depois que você mudar a perspectiva. Está entendendo? Então, por isto, eu sugiro, não coloque estes problemas, vamos dizer, de julgamento moral no início. Você está entendendo? Então, se a pessoa está preocupada, eu não posso pecar contra a castidade, não posso mais isso, mas a perspectiva dela ainda é externa, ela está ignorando Deus. Ela não está cumprindo o primeiro mandamento. Então não adianta cumprir os outros. Isso me parece de uma obviedade extrema, é? Então, no mundo não faltam pessoas, vamos dizer, para julgar você, né? Para te dar lições de moral, para tentar corrigir você, etc, etc. Mas, sempre tem gente querendo fazer isso, mas isso aí só vai atrapalhar. Então não faça isso com você mesmo. Né? Você tem que ter alguma paciência com você mesmo. Né? Quer dizer, esse é um processo de conversão. De conversão do mundo das aparências para o mundo da realidade espiritual mais profunda. E essa é a primeira obrigação do ser humano. Se ele não cumprir essa, o resto é besteira. É? E, no entanto, quando você está cumprindo essa, bom, você vai falhar nas outras coisas. Mas não é o importante no momento, está entendendo? Tem que ter alguma paciência. Está compreendendo? E outra coisa, você não pode esquecer, vamos dizer, que a igreja existe não é para punir os pecados, ela existe para perdoar os pecados, meu filho. Isso quer dizer que você vai ter os pecados. Então você não tem que se preocupar com isso. Né? Você pecou, vai lá, confessa, comunga e esquece tudo, está entendendo? Não é para atormentar, dizer, não, agora eu tenho que evitar o pecado. Quer dizer, para agir é preciso ser. Então, quem é você? É apenas um feixe de estados, de impressões, etc, etc? Então, meu filho, você já está no pecado 24 horas por dia. Porque você está vivendo, você voltou as costas para Deus. Agora, quando você quer a interioridade, fala, é lá mesmo que está Deus. Você está procurando o confronto com Deus, que é a admissão da sua verdadeira realidade sem os enfeites e disfarces. Então você está como se fosse realmente diante da morte, por assim dizer. Tá certo? Se você está buscando isso, então você está buscando Deus. E você está cumprindo o primeiro mandamento.